Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. E vamos começando aqui o nosso programa, falando com os melhores comentaristas do Mackenzie. À minha direita está ele, Luiz Otávio. Boa noite. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a vitória do São Paulo 4-0 diante do Toluca pela Libertadores. À minha esquerda está ele, o monstro do jornalismo do sexto semestre, Lucas Farias. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte do Arquibancada MAC. Hoje eu falo do Marquinhos Gabriel. Ele está liberado para estrear no Corinthians. Na minha diagonal esquerda está ele, Tito De Biasi. Thiago. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o primeiro treino do Fabrício no Palmeiras. Ao lado dele está ele, Guilherme Puskas. Fala, Gui. Boa noite, pessoal. Meu destaque vai para a vitória do Santos sobre o Santos do Amapá pela Copa do Brasil. E na minha frente está ele, o nosso querido nipônico, o japonês mais querido do campus, Paulo Yuzo. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica para a volta do Atlético Mineiro ao Brasil, onde foi ovacionado no aeroporto. Maravilhosos destaques e vamos começar a falar do São Paulo. Solta o hino do Tricolor. O São Paulo, que venceu o Toluca ontem por 4-0 no Morumbi, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E foi uma vitória importantíssima. Luiz, qual foi o seu comentário sobre essa vitória do São Paulo de ontem? São Paulo se impôs muito bem ontem diante do Toluca. Defensivamente foi uma partida quase perfeita, ali pressionando a saída de bola do time mexicano. E ofensivamente foi muito preciso, nos contra-ataques principalmente. E o São Paulo aí sai com uma bela vantagem para jogar no México semana que vem. Você acha que já está garantido a classificação do São Paulo para as quartas de final? Eu acho que está encaminhada, não pode bobear lá no México, mas está bem encaminhada essa classificação do São Paulo para as quartas de final. Para mim o Tricolor está classificado para as quartas, vai pegar o Galo. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Mineirão ou no Horto. Aí sim, hein, Lucas? Aí é jogo difícil, jogo de vida ou morte. Mas o Racing ainda pode passar, hein? Acredito muito no Atlético, jogando em casa, um time muito forte, com Robinho, Lucas Prato, Dátolo, um time... E aí você acha que passa o Atlético? Acho que passa o Atlético Mineiro, sim, pegou o São Paulo nas quartas. Muito difícil o São Paulo perder de uma vantagem muito longa no México, apesar de o Toluca estar com os desfalques, jogou com, se não me engano, seis desfalques, joga com um time completo e altitude de 2.600 metros no México. Mas acredito mesmo assim que o Toluca ainda não vai conseguir fazer 4 gols de diferença. Nipônico, o que você acha dessa vitória do São Paulo? Você acha que vai pegar o Atlético Mineiro nas quartas de final? E quem você acha que passa, o Atlético ou o São Paulo? Ah, pra mim o São Paulo tá classificado. 4-0 vai ser difícil de perder lá no México. Tudo bem, o Toluca veio de uma boa campanha na primeira fase da Libertadores. Sim. Mas tirar essa diferença de 4-0 pra ir pros pênaltis, né? Uhum. Caso for 4-0, ainda tem que ganhar nos pênaltis. Mas depois dessa partida contra o Atlético Mineiro, você acha que passa quem? São Paulo ou Atlético? Não. Aí é complicado. O São Paulo pra mim já passou e o Atlético passa, mas aí após o Atlético Mineiro, tá? Ah, com o time tá mais forte. O Aguirre sabe jogar Libertadores da América, ano passado provou isso. Semifinal com o Internacional, pra mim não é qualquer um que consegue. Titão, rei das menininhas, fala o que você acha dessa vitória do São Paulo. Ah, eu acho que vai ser difícil mesmo assim jogar no México. O Toluca foi um time muito competitivo na primeira fase e eu não acho que tá ganho não. Acho que o São Paulo vai ter que manter a pegada pra tentar passar pra próxima fase. Pra mim... Eu acho que o Toluca consegue recuperar o empate, vai meter 4 gols lá também. Que isso, hein, Titão? Pô, louco. Titão tá... O Tito está muito imparcial nesta manhã de gravação. Guilherme Puskas, o que, que você achou dessa vitória do São Paulo? Achei que o São Paulo jogou muito bem ontem, acho que já está bem encaminhada essa classificação. Se continuar com essa pegada aí de marcação ali atrás bem, bem forte, acho que dá para sair com resultado bom lá no México. Outro tópico dessa partida foi que o Centurion jogou de praticamente falso 9 na partida de ontem. O que, que vocês acham dessa postura do Centurion, que fez um golaço ontem, meteu na caixa? Luiz, o que, que você acha dessa... Na verdade, a escalação dele foi inesperada, né? Porque o Bauza, após o jogo, na coletiva, disse que o Centurion não ia nem ser relacionado para a partida. E com a virose do Kardec, o argentino conseguiu impor aí um belo futebol, fez 2 gols impressionantes. Primeiro, por sinal, um golaço. E eu acho que ali ele vai conseguir recuperar seu espaço dentro do elenco São Paulino. É, bem contestado pela torcida também, o argentino. Mas foi bem, já tinha ido bem no ano passado contra o Cruzeiro. No ano retrasado contra o Cruzeiro. Passado. Cruzeiro tirou o São Paulo nos pênaltis do Mineirão. O jogo seguinte foi contra o time do Centurion, era um time argentino. Racing. Uhum. Contra o Racing, o Centurion fez o gol que tirou o Cruzeiro da Libertadores. Então, mas eu acredito não. Na verdade, o Centurion, ele não é um mau jogador. Ele joga bem, sabe atuar bem pelas laterais. É um jogador rápido, veloz, dribla bem. Contra o Corinthians, eu lembro muito bem que... Quando o Corinthians venceu no Morumbi, no Paulista do ano passado, 1-0... Por que será que você lembra, Lucão? Porque eu assisti aquele jogo. Ah, tá, entendi. Aí eu lembro. Pode continuar. Então, perdi todo o canário aqui por causa do Victor. Centurion, um jogador que dribla muito bem, corre muito. Atuou muito bem pelo lado esquerdo do campo. Eu não lembro quem era o lateral daquela época, não sei se era o... Do Corinthians ou do São Paulo? Do São Paulo. Lateral esquerdo? É. O esquerdo. Carlinhos. Era o Carlinhos. Carlinhos. Já acabou de chegar do Fluminense. Tiveram foram uma dupla muito dinâmica naquela ocasião, apesar da derrota do São Paulo pro Corinthians, como a gente vê nos últimos tempos, que não é um... Não é normal. É quase um fato, né? E o que vocês acharam da entrada do Allan Kardec no segundo tempo no lugar do Kelvin? Que o Kelvin, que tava jogando muito bem... foi rápido, foi veloz, foi driblador, só que não conseguiu manter um bom ritmo pra se manter no jogo. O que vocês acharam da entrada do Kardec no lugar do Kelvin? Pra mim foi substituição por cansaço. Kelvin correu muito o jogo inteiro, todo o tempo que ele jogou ele ajudou muito a defesa, ele correu e cansou, normal também. O jogo, o São Paulo teve uma pegada muito inesperada, acho que até pros próprios torcedores e pro Bauza, porque virar o segundo tempo com quase 20 minutos, já está 4-0, foi algo que ninguém esperava. Eu gostaria de fazer uma pausa no programa para ressaltar que nós temos a presença do nosso ilustre criador do Arquibancada MAC, Rodrigo Bittar, está ali fora, junto com o Doni Parucci, ouvindo o nosso programa. Se ele quiser, ele pode entrar no programa para dar um oi. Mas continua o seu raciocínio, Paulo. Bom, o Kelvin, para mim, jogou muito bem. Assim, foi substituído pelo Kardec, o Centurion pode fazer a posição que o Kelvin estava jogando bem. E depois o Centurion saiu também por cansaço, eu acho. Mas pra mim, a substituição do Kelvin pro Kardec foi cansaço. Eu acho que nenhum dos mais otimistas são paulinos acreditava na performance do Centurion ontem. Eu acho que... Do São Paulo, por completo, também, né? Do São Paulo. Acho que o time do São Paulo tava... O torcedor ainda tava meio desconfiado com o time do time são paulino. Então, eu acho que foi uma vitória pra dizer estamos de volta... Quem não acreditou na gente ainda vai dar trabalho. E Puskas, o que você acha da entrada do Kardec no segundo tempo? Ah, eu acho que foi mais pelo cansaço do Kelvin mesmo. Até achei que ele ia começar jogando, por tudo que estavam falando antes do jogo começar. Só que aí o Centurion acabou começando o jogo, marcando 2 gols. Eu acho ele jogador limitado, apesar do que ele tinha falado antes. Acabou fazendo um golaço ali. Eu tava lendo antes que... Ele tinha chutado 25 vezes na bola no gol no ano e não tinha feito nenhum gol. Isso aí. Belo raciocínio sobre o jogo do São Paulo de ontem. Falamos demais do tricolor. E vamos agora falar do timão, do time de Itaquera. Solta o hino do Coringão, Doni. O Corinthians, que empatou por 0-0 em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, nas oitavas, evidentemente, contra o Nacional, fora de casa. E, como disse o Lucas no seu destaque, o Marquinhos Gabriel está quase pronto para jogar, não é, Lucas? A comissão técnica já liberou o atleta, está pronto para estrear. não sei se como titular, mas no banco já tá garantido. Pode ser que atue na vaga de Alan Mineiro, que foi muito mal no jogo contra o Nacional no Uruguai. Tá cornetando? Não, não tô cornetando não, tô falando a verdade, ele não foi bem, não deu um chute no gol. Atacante, entendi, que não dá chute no gol, não dá pra jogar Libertadores. É tô quase errado, um refugo, né, o Alan Mineiro? Quase o quê? Um refugo. Não, não é um refugo, um jogador contratado, bem visto pela inteligência do Corinthians, mas ainda não deu certo, tem que dar um tempo pro jogador. Até porque Jadson, Renato Augusto, Ralf, todos os outros que começaram no Corinthians, não foram bem nos primeiros meses, né? Ah, entendi. Você entendeu, Tito? Entendi. Você não entende muito disso, né, Tito? O que você achou do Alan Mineiro jogando no lugar do Guilherme? Exato. Isso, olha, que eu ia perguntar. O Alan Mineiro, ele foi muito bem contra o Red Bull pelas quartas de final na Arena. E contra 4-0. Contra o Audax, o Alan Mineiro vacilou um pouco. Se ele abre o placar com aquele chute que o André tomou a bola do goleiro, do Sidão, deixou o Alan Mineiro na cara do gol, se ele faz aquele gol, mudaria o jogo. É, se também não existe. Se, mas ele teria se uma minha confiança, mãe fosse ele teria, homem... Ele teria uma confiança maior. O Alan Mineiro, eu acredito que ele não está muito pronto para ser titular no Corinthians, mas é um bom reserva. Segundo entendi. Semestre promete para ele? Não sei, aí só a mãe de Ná pode dizer, viu? Infelizmente... Mineiro, não dá para falar aqui, cravar que ele vai ser bom no segundo semestre, mas com treinamento ele pode ser melhor que o André, por exemplo, que tá morto, que não corre, não disputa uma bola, faz gol, tá fazendo gol. Exatamente. Mas precisa tá de muito vontade, mais do que tá isso. Tá sem vontade. E falando na mãe de Ná, infelizmente ele está saindo mesmo do Arquibancada MAC. A minha campanha pra mãe de Ná do Arquibancada, que é o nosso querido André Fonseca, está no ar ainda, hein? Hashtag mãe, fica mãe de Ná. Então, mas o que vocês acham dessa volta do Marquinhos Gabriel pra jogar a volta da Libertadores contra o Nacional do Uruguai? Acho que é um bom reforço, visto que o Corinthians não atuou bem, né? Na última quarta-feira lá no Uruguai. Eu acho que o Marquinhos Gabriel é um bom reforço. Ali ele entraria... Eu acho que ele começa como reserva, mas eu acho que nas próximas partidas do Corinthians, principalmente nas próximas fases... E ao que tudo indica, vai enfrentar o Boca Juniors nas quartas de finais. Eu acho que vai ser um ótimo reforço e o Corinthians aí pode emplacar uma série de vitórias. Chegou uma informação aqui que o Corinthians está interessado na dupla de meio campos do Audax, o Camacho e o Bruno Paulo, para os lugares de Elias e lugar do nosso querido amigo Guilherme, que não está fazendo boas partidas pelo Corinthians. Inclusive o Camacho já assinou um pré-contrato, né? Pré-contrato com o Corinthians, né? E o que você acha, Gui Puskas? É, Camacho é um dos melhores volantes do Paulista até o momento. Tá indo, foi muito bem, vai jogar a final agora. E o Marquinhos Gabriel chegando ali para jogar, eu acho que ele no começo ainda não vai jogar, pelo que o Luiz disse. O Tite mesmo tem essa característica de... esse negócio de mérito do jogador tá antes lá falando. Mas eu acho que é um bom jogador, teve uma ótima passagem pelo Santos ano passado. Eu acho que vai acabar entrando no Corinthians e vai acabar dando certo, sim. Lucas, você que acompanha mais o Corinthians de perto, o que você acha dessa vinda do Camacho e do Bruno Paulo pro time do Coringão? O Camacho é um jogador que atua por todas as partes do meio campo. Contra o Corinthians ele foi o 10 de criação, ficou na parte central ofensiva. Mas ele também atua bem de volante, segundo volante no lugar do Elias, que pode sair pra China depois da Libertadores. Acho que é uma boa contratação, principalmente o Camacho. O Bruno Paulo foi o autor do primeiro gol. Golaço. Chutou errado. Diga-se de passagem. Chutou primeiro errado. Gol contra o Corinthians na classificação pra final do Audax. É um bom jogador, deu um chapéu no Elias. É um bom jogador, mas eu acompanho mais o Camacho. Eu acho que o Camacho tem mais a render no. E o Tietê, o que você acha do Tietê? Tietê, pra mim. No próximo assunto. Bom, falando do Nacional do Uruguai, voltando um pouco no assunto, o Nacional do Uruguai está contestando a titularidade do Iago no time do Corinthians por causa do doping. O que vocês acham desse caso aí do Iago? O Iago tem o direito à contraprova, que só vai ser aberta segunda-feira. Pela regra, até a contraprova ser aberta, ele tem condição de jogo. Tem condição de jogo. Não tem muito o que ficar chorando lá. Entendi. Outra coisa que eu queria destacar aqui... Pode mandar. O Giovanni Augusto, ele tá quase de volta, quase 100% para atuar contra o Nacional. Mas deve ser liberado nessa semana, pode treinar com o grupo e pode jogar. Pelo menos no banco ele tem chance de ficar, pelo menos é o que os médicos estão dizendo. Isso aí, vocês acreditam na classificação do Corinthians rapidamente? Não. Não, Tito? Por quê? Eu não acredito, não. Acho que o Nacional vai... Já explicou. Vai ser o Paulo? Empate em 1-1 e passa o Nacional. Passa o Nacional? Luiz? Eu acho que o Corinthians passa até com uma certa facilidade. 2-0. Gui Puskas? Também vou de 2-0. Lucas Farias? 3-0 o Corinthians. pouco imparcial, o Lucas Farias. Já falamos demais do Corinthians, vamos falar agora do Verdão. Solta o hino do Palestra Itália, Doni. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras, que infelizmente foi desclassificado das competições aqui no primeiro semestre. E a grande notícia do Palmeiras, ultimamente, né? Eles reforçaram o elenco e fecharam a contratação com o lateral direito do Audax, o Tchê. E o Vitinho, que era da base, fechou o contrato também pro profissional. O que você acha, Tito? Os seus destaques do Palmeiras? Meu destaque é esse, né? A contratação do Tchê. Acho que é muito importante pro Palmeiras reforçar o elenco. Vai dar trabalho pro Corinthians. O Corinthians vai tremer. Vai ver o Tchê ali jogando. Não vai dar certo. Por que você acha que o Corinthians vai tremer? Ah, é o Audax. Tá, então achando que o Tchê vai ser mais ou menos o Romarinho, assim, pro Palmeiras? Eu acho que vai. Entrava e fazia gol. Eu acho que isso é muito pouco pro Palmeiras. Até porque precisava mais de um meio campo do que O Tchê. Exatamente. O Palmeiras tá contratando muito lateral, contratou o Fabrício Fabiano e mais um lateral agora. Mas o Fabrício veio pra jogar no meio campo. E o Tchê também pode atuar pelo meio campo, o Tchê. Sim. É um jogador que contra o Corinthians... Joga com as duas pernas. Ele era lateral, ele começou o jogo como lateral, mas ele foi caindo pelo meio como conforme o jogo. Como todo time do Audax, né? Jogadores muito polivalentes. Os três jogadores que vieram agora pro comando do Cuca, são jogadores polivalentes. É o que ele tá falando em entrevista, que o Fabiano consegue jogar tanto na lateral como na zaga, que começou como zagueiro. O Fabrício consegue jogar na lateral como no meio de campo, assim como o Tchê também pode fazer a mesma coisa. Então eu acho que o Cuca tá tentando montar um elenco que consiga jogar em mais de uma posição. O Zé Roberto é outro também que consegue jogar em duas posições. E falando no Cuca, ele quer ter no máximo 30 jogadores no elenco, quer fazer esse corte abrupto no elenco, porque tem muitos jogadores que não estão conseguindo fazer a sua função dentro dos gramados. Paulo Iuso, o que você acha desse corte do Cuca para 30 jogadores? Ao que tudo indica, o Cuca ainda planeja cortar mais uns de 4 a 5 jogadores ali. Você tem os nomes? Olha, os nomes eu não tenho, eu tenho alguns palpites, né? Nosso querido Caio Sandin ali, criador do Arquibancada MAC, um abraço pro Caio Sandin, careca barba. Ele falou que o Luan Calçadins está praticamente fora do Palmeiras. Ele é um dos que eu apostaria fortemente que vai ser cortado. Vitor Luiz já foi cortado. Vitor Luiz foi emprestado pro Botafogo, Natan foi pro Botafogo. E o que eu ouvi falar é que o Cuca quer que o Gabriel também seja cortado, hein? O Gabriel Volante. Gabriel Giroud. Bom, depois dessa troca que ele fez do Lucas e do Robinho, eu não sei o que passa na cabeça do Cuca pro meio campo. O Caio falou do João Pedro, lateral direito. João Pedro fica? Fica. Vai ficar com 3 jogadores por posição e aí o Cuca quer botar o Jean no meio pra jogar. Então contratou o Fabiano, vai ficar Fabiano, Jean e João Pedro. Acho que vai ser o suficiente pra lateral direita. Agora eu acho que o Fabrício ele veio pra jogar pelo meio, né? Só que eu acho que ele funciona melhor jogando de lateral. Ainda que não fez uma passagem muito boa pelo Cruzeiro, teve a briga contra o Internacional com a torcida lá. Eu não sei se ele vai dar certo, porque ele é um jogador tem um temperamento forte, né? Ele acaba no Internacional com a torcida, que era muito exigente, ele acabou tendo problema lá, mas eu acho que... se o Cuca falou que era pra trazer, eu acho que pode dar certo, sim. Entendi. E o Vitinho fechou o contrato com o Palmeiras, o meio campo, o Vitinho da base, fechou até 2021 o contrato. O que vocês acham, Thiago? O que você acha dessa contratação? Que veio da base, é joia do clube, o que você acha disso? Eu acho que o clube tá fazendo certo, tem que trazer mesmo o pessoal dos meninos da base do Palmeiras pra poder dar uma moral pra base, né? O Palmeiras tem uma base boa, Gabriel Jesus, outros jogadores já subiram, deram certo. Mas eu não, particularmente falando, essa troca entre Cruzeiro e Palmeiras foi decepcionante para o clube alviverde. Eu não acho. O Cruzeiro se deu muito melhor, até porque Robinho, jogador de meio campo, criação, vai dar certo ali com o Arrascaeta. Lucas, um lateral direito rápido, tem um pouco de falha na marcação, mas não pode ser crucificado por causa disso. Teve um mau momento, tava passando por um mau momento no Palmeiras. Mas não, não é por isso. Posso fazer uma pergunta pra você? Thiago. Você faz pergunta, dinheiro, o que você precisar, eu dou pra você. Que bom. Tô precisando de um empréstimo. O Cuca, que quis a troca dos jogadores. Você não acha que se o Robinho saiu, não foi porque estava faltando clima para ele ficar no elenco? Se o Cuca quis a saída do jogador e trouxe outros, você não acha que o Cuca vai poder aproveitar melhor com o Fabrício do que com o Robinho? Porque desde que o Cuca chegou, ele não queria o Robinho no meio de campo e muita gente fala isso. Antes que o Lucas responda essa pergunta, eu vi uma notícia hoje que o Alexandre Matos disse que o Robinho é desagregador do elenco. É, já houve também aqueles áudios, os boatos, que saiu, que ele falou que o Robinho é um dos caras que estavam dividindo o elenco. Fala, Lucas. Olha, essa pergunta aí, pode ser que ele seja desagregador do elenco, sim. Isso pode levar ele a ir pro Cruzeiro, a ter feito essa troca. Mas eu acredito que o Cruzeiro vai sair melhor ainda, porque... Lucas, Robinho, Arrascaeta, tem outros jogadores de qualidade. William Bigode. Marcial. Eu tenho informação de que Palmeiras e São Paulo estão lutando pela contratação de Dé Arrascaeta. É, eu ouvi isso daí também. Você, Luiz, como um jornalista informante, o que, que você acha? Que ele vai para o São Paulo ou para o Palmeiras? Bom, pelas informações, o Palmeiras se assustou com os valores pedidos pelo Cruzeiro e o São Paulo planeja... troca de atletas pelo De Arrascaeta e talvez aí dê certo, tá mais pro São Paulo aí. E as informações que o Diego E. Santos pode chegar pro meio do ano, alguém? Mas isso tá especulado desde... Uma outra especulação também é que o Palmeiras também quer o Dátolo do Atlético Mineiro. O problema do Palmeiras é que é muito no futuro, é muito se chegar, se acontecer, se... Tem que pensar no agora. O Palmeiras fica pensando muito nas contratações futuras. Eu acho que tem que pensar muito no agora. Pensar mais no agora. O Palmeiras tem um elenco bom. Tem Cleito Xavier. Tem Barrios, que eu acho que não é um mau centroavante. Discordo. Eu concordo. Alexandro. Tem outros jogadores de qualidade. Tem que trabalhar esse elenco. Eu acho que tem que trabalhar esse... Tem que treinar agora. Tem 14 dias. Três semanas. Tem um jogador que, que se destacou no Audax e pode vir pro Palmeiras, que é do Palmeiras, que é da base do Palmeiras, é o Juninho. Juninho. Número 10. Vai eu voltar acho agora. Que tem que dar chance pro moleque, porque ele pode desenvolver muito no Palmeiras. Pode fazer essa função de meio campo que o Palmeiras tanto precisa. Fala, sim. Paulo. E além do Juninho, voltam alguns nomes, como os argentinos Tóbio e Mouche pro Campeonato Brasileiro. Mas o Cuca disse que não quer contar com os dois, não. Só pra concluir isso. Já falamos demais do Verdão e vamos agora pegar o carro, vamos descer para a Baixada e falar do Santos Futebol Clube. Solta o hino do Peixe. O Santos que venceu ontem, o Santos do Amapá, por 3-0 em partida válida pela Copa do Brasil. Foi um jogo fácil dentro de casa na Vila Belmiro. O que vocês acham desse jogo, dessa vitória do Santos, Luiz? Eu acho que era obrigação o Santos ter vencido o jogo como venceu. Jogou com o time reserva, poupando para a decisão diante do Audax. E era um resultado totalmente esperado e o Santos passa tranquilamente para a próxima fase. Exatamente. Paulo Iuso, o que você acha dessa vitória do Peixe? Do acho Peixe que... sobre o Peixe. Foi, todo mundo já esperava, mesmo o Santos jogando com o time reserva, uma vitória fácil sobre o seu xará do Amapá. No jogo da ida teve aquele problema da chuva, né? Acho que atrapalhou muito o time do Santos a trazer esse jogo para a volta. Mas classificação tranquila, sem dificuldades. Achei o jogo bom pro Santos, né? 3-0 com o time reserva. Os jogadores que jogaram tinham que mostrar serviço pro Dorival, né? Para tentar ganhar uma chance. E foi tranquila a classificação. Favorável? É, favorável. E o Santos, chegou a informação que o Santos vendeu 4.100 ingressos para a final do Paulista, das finais do Paulista contra o Audax. O que você acha disso, Lucas? Em Osasco ou na Vila? Na Vila. Esses 4.100 ingressos são da Vila Belmiro. É, e também o Santos já vendeu quase o completo Não. São 7 mil ingressos reservados para o Santos no jogo contra o Audax no José Liberati, no estádio José Liberati. São 13 mil no total, então o resto da torcida do Audax. Eu não fiz a conta agora, até porque o Tito estava me atrapalhando aqui. A torcida do Audax vai em peso para o jogo. São 6 mil ingressos reservados para a torcida do Audax, 7 mil para o Santos. O Santos, nesse jogo aí de ontem, já estava com a cabeça na final do Paulistão. Colocou os reservas porque tinha que jogar. Fez uma boa partida, 3-0. Mas o foco total é no estadual e precisa vencer esse Adax aí pra parar com e essa... E o David Braz? É isso que eu ia falar agora. O David Braz segue em dúvida pra partida final contra o Aldax por causa da lesão no joelho, né? No joelho? Tornozelo. No tornozelo. Muito obrigado, Paulo. Ele provavelmente não joga e os dois zagueiros de ontem estavam disputando a posição pra ver quem seria o titular no primeiro jogo da final. O Luiz Felipe foi melhor do que o Veríssimo. Pode continuar. E foi melhor do que o Veríssimo e provavelmente deve ser ele. Deve ser ele que vai assumir a posição do David Braz pro primeiro jogo contra o Aldax. Entendi. E agora o Santos... Quem vocês acham que é, tipo, o favorito pra final da Copa do Paulista? Perdão. Paulo. Pra mim, ó, o primeiro jogo o Aldax ganha em 1-0 e o segundo jogo o Santos 2-0. E? Eu acho que o Santos ganha os dois jogos. Não vai ter muita dificuldade pra ganhar, não. Vai ser campeão paulista de novo. Tito? Ah, eu acho que o Aldax vai surpreender, como surpreendeu o Corinthians, e pode vir, vai vir forte pras duas finais. Vai ganhar... de 2-0 em casa e depois vai empatar na Vila. E aí eles se sagram campeões. Se sagram campeões, com certeza. Lucas Farias. Também acredito numa boa postura do Adax. Se jogar com essa vontade que teve contra o Corinthians, uma boa atuação, principalmente do meio campo, dos sistemas bem definidos, zaga, defesa, meio campo e ataque. Acredito que faz uma boa vitória em casa e na Vila, Deus dará. Peço perdão ao ouvinte, pois não apresentamos o nosso querido Marcola, que é tão comprometido com o trabalho, né? Chega aqui na hora. Fala, Marcola. Boa noite. Boa noite, ouvinte. Eu acredito que o Santos vai vencer, porque em dois jogos é mais complicado dar uma zebra. Mas o fato do Aldax ser um time qualificado para conquistar esse título não é diminuído. Mas eu acredito que em dois jogos é muito difícil. Luiz Otávio, o que você acha dessa final, a primeira final e a segunda final do Campeonato Paulista entre Aldax Santos e Aldax? Eu acho que o Peixe se sagra campeão, mas nesse primeiro jogo em Osasco, eu acredito na vitória do time de Osasco. Eu não acredito que o Aldax seja zebra, por tudo que fez no campeonato. Eu não acredito que o Aldax seja zebra. Já não foi zebra contra o Corinthians, já foi bem contra o... Nem contra o Palmeiras, nem contra o São Paulo e nem contra o Corinthians. Eu acho que o Aldax é um time muito forte, que pode não surpreender e ganhar e confirmar a grande campanha no Paulista. O único problema é vender jogadores antes da final. Isso eu não acho certo. É um problema muito sério ter fechado o contrato do Tietê com o Palmeiras antes de concluir o contrato paulista. Mas foram contratos tanto do Palmeiras, do Corinthians, tudo pré-contrato. Tudo os pré-contrato. Jogadores do Aldax já estão com os contratos no período de pré-contrato, 6 meses antes de acabar. Eles podem assinar acordos com os outros clubes sem problema. Como o Mário Götze, né? Quando mesmo foi assim, vendido antes da final da... Inclusive, Hummels, né? Não só Hummels, eles, como o técnico do Bayern, Guardiola, não acho certo ele defender um título pelo Bayern de Munique sabendo que o Manchester City está na mesma fase, ele já está fechado com o time inglês. E vocês acham que esse desmanche no Aldax, como é que o técnico Diniz vai lidar com esse desmanche no Aldax? Como é que para a próxima temporada no Campeonato Paulista ele vai remanejar esse elenco? Se ele permanecer também, né? Porque se ele permanecer também. Tem propostas de times da Série A pelo trabalho do técnico do Osasco. Mas eu acho que o Aldax já esperava por isso, né? Isso acaba acontecendo. Exatamente. Com os times pequenos. Aconteceu com o Santo André também. Aconteceu com o Ituano, aconteceu com o Santo André. E eu acho que isso é normal, acaba acontecendo com os times interiores que fazem boas campanhas. Entendi. Lucas? Mas precisa ficar com a cabeça na final. Não pode pensar ainda em vender os jogadores, sair Série A, alguma coisa assim, sem concluir, sem ser campeão. O Aldax tem tudo para ser campeão paulista de 2016. E o que eu vi é que o Fernando Diniz, praticamente, o Sport tem um interesse muito grande por ele. Mas o Sport fechou com o Oswaldo Oliveira. Já contratou, é verdade. Então, perdão, ouvinte. O Cruzeiro também tem interesse, eu vi também. E o que vocês acham do Fernando Diniz nesse clube mineiro? É, na última vez que um técnico do time do interior acabou indo pro time grande, que foi o Doriva pelo Ituano, acabou não dando certo, né? Então, eu não sei o que pode esperar do Fernando Diniz, se ele acabar indo pro um time de grande Série A, porque no Osasco ele tá lá há 3 anos, então ele já tem uma carta branca lá, ele já tem confiança, ele faz o que ele quer ali, monta o time e com isso ele conseguiu esse resultado. Eu acho que se ele acabar indo pra um time grande de Série A, eu não sei se pode acabar dando certo, não. Mas o Luxemburgo começou no Bragantino, né? Eu acho que todo mundo tem que começar de baixo. O Felipe Diniz tem que mostrar o Fernando trabalho... Diniz. Fernando Diniz tem que mostrar o trabalho que ele fez no Aldax e confirmar isso em outros times. Mas no Aldax ele tem a liberdade de fazer os jogadores trocarem passe daquele jeito na defesa. E se ele fizer isso num time grande e não der certo no começo... ele pode não acabar tendo a sequência que ele deseja e acabar sendo queimado igual o Doriva foi. E essa é a grande dúvida para o Fernando Diniz fazer o seu trabalho em algum time grande. Paulo, o que, que você acha? Ele vai conseguir fazer esse trabalho no time grande, que é fazer o time tocar a bola com mais leveza no campo de defesa ou no ataque, tocar mais a bola? Você acha que ele consegue fazer isso? Num time de Série A ou de Série B, agora não. Por mais que ele saia do Audax e seja contratado por uma equipe maior... Talvez se ele pegasse uma pré-temporada... Fernando Diniz já está fazendo esse trabalho no Osasco pelo menos 3 anos. Vem desde a base. Provavelmente muitos daqueles jogadores do elenco hoje jogaram daquele jeito na base. Eles já sabem como jogar naquele esquema. Sim. Nenhuma torcida vai aguentar um time que vai tocando a bola até o goleiro e muitas vezes perde a bola na linha da área. Acontece muito com o Audax. A diferença é que o Audax... Qualidade técnica. Se o Audax ganhar... Também. É melhor para o Audax. Se o Audax perder, por exemplo, do Santos ou do Corinthians, normal. Então eles jogam com uma pressão a menos. Se o Fernando Diniz instaurar esse sistema de jogo num time de Série A ou de Série B, não vai aguentar. A menos que o time esteja, por exemplo, como o Barcelona, e os jogadores têm capacidade para isso, não vai conseguir. É, o problema brasileiro é querer resultado rápido. É, não pensa em trabalho a longo prazo. O Fernando Diniz é um ótimo treinador para mim. Acho que seria um bom substituto para o Tite em 2018. Acredito num trabalho a longo prazo dele muito... Repito a minha pergunta, por que você está falando isso? Porque todo mundo sabe que o Tite termina o contrato com o Corinthians em 2018 e precisa de um técnico de qualidade para manter. Tem o Maurício Barbieri também, do Red Bull. Quem? O Maurício Barbieri também, mas... que é bom treinador. Inclusive que veio aqui ano passado, foi entrevistado nosso. Deu palestra aqui no Mackenzie, no curso de marketing esportivo, na inauguração do curso do professor José Carlos Brunoro. Exatamente, foi uma boa palestra. Infelizmente, acabamos nosso primeiro tempo de Arquibancada MAC. Vamos ao intervalo, vai tomar sua água e fique ligado na nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Olha aí, ô, da torcida. Fica ligado que a letra desse samba é o maior barato. Que sábado, fotografa. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora. E tudo fica lá fora. Inferno fica lá fora. As dores ficam lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora. E tudo fica lá fora. Inferno fica lá fora. E as dores ficam lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. E voltamos para o segundo tempo de Arquibancada MAC. Vamos falar sobre a Copa do Brasil. Para começar o nosso segundo tempo, solta a musiquinha da Copa do Brasil, Doni. E a Copa do Brasil ocorreu ontem, tivemos 261 pagantes no jogo do Botafogo, o empate do Botafogo contra quem, Paulo? Coruripe. Coruripe, maravilha de empate, e o Sport foi eliminado pelo Aparecidense. O que vocês acham desses jogos de ontem, válidos pela Copa do Brasil? Eu achei que a torcida do Botafogo, como sempre, desaponta o time, né? Não comparece no estádio. Até porque São Paulo, né? Muito atrativo o jogo, o Botafogo foi com o time reserva, né? Priorizando a final do Campeonato Carioca contra o Vasco. E mesmo assim levou um susto e quase foi desclassificado. Quase foi, deu tempo de passar e agora não teve tanta sorte o Sport, né? Que acabou sendo eliminado pro Aparecidense. O Oswaldo já estreou ontem? O Sport foi ainda com o time sub-20. Sub-20, ah, sub-20. Aí tem uma explicação que... Mas ainda assim era pra classificar jogando contra o Aparecidense. Mas eles já esperavam a desclassificação porque eles estão priorizando a Copa Sul-Americana. Porque se eles avançarem, sim, sim, eles não disputam a Sul-Americana. Sim. E... É uma vergonha, né? Sim. 261 pagantes. Dá licença. 2016. Copa do Brasil, campeonato, um torneio que dá vaga na Libertadores da América. Que estádio foi o jogo? Foi em Xerém, acho. Joguei assim em Xerém. Não interessa onde foi o estádio. A torcida do Botafogo é bem numerosa. Devia ter Rio comparecido em peso pra apoiar o time. A gente não sabe quem desaponta quem. Se é o time que desaponta a torcida ou se é a torcida que desaponta o time. No momento é uma relação de... Posso te mostrar vários exemplos aqui de time que tava mal e a torcida ajudou não só no Brasil. Argentina, Uruguai, México, Chile. Em vários locais da América. Botafogo tem um time glorioso. Um elenco jovem. Uma tradição. Agora, 261 pagantes, acho que nem no time lá de onde eu moro... Nem na Taça RW aqui tem menos... Exatamente. Torcida que isso. A própria torcida do Palmeiras fez o Palmeiras campeão ano passado na Copa do Brasil. Se não fosse a torcida do Palmeiras, com certeza o Palmeiras não seria campeão. A própria torcida do Botafogo ano passado ia mais peso na Série B pra ajudar o time. Esse com ano certeza. Vai entender, né? É, não só isso. No jogo do Goiás também teve um público muito pequeno. O Goiás perdeu fora de casa... Para um time do Nordeste, pro River Plate. Ganhou em casa. Perdeu de 2-1 fora. Ganhou em casa de 2-1. Foi pros pênaltis, perdeu. Saiu nos pênaltis. O goleiro defendeu 3 pênaltis. Goleiro do River Plate ainda converteu o último e classificando o time do Nordeste. Agora teve um público muito pequeno também. Vergonha também no Centro-Oeste. Agora, 261 pagantes. Tá de sacanagem, né, torcida do Botafogo? O Botafogo foi realmente em Xerém, no estádio Los Larios. Estádio argentino, estádio espanhol aí pro Botafogo jogar. Exatamente, falamos da Copa do Brasil e tivemos ontem também jogos válidos pela Libertadores, como já falamos. Lucas, quais que foram os outros jogos pela Libertadores? Ontem, jogo Independiente del Valle River Plate, 2-0 pro Independiente. Pra mim, um resultado surpreendente, a arbitragem do Éder Roberto Lopes. Pra mim foi muito bem e marcou o pênalti corretamente. E o outro jogo? Do Boca? Teve jogo do Boca? Cerro Porteño e Boca lá no Paraguai. Foi 2-1 pro Boca Júnior. Terres fez gol. E o Corinthians que se prepare pra próxima fase. E viu? O Cerro perdeu o pênalti, hein? É, o Corinthians perdeu pro Cerro Porteño no Paraguai. Foi um jogo muito confuso. O time não tava muito bem entrosado. 3-2. Agora, Boca Júnior já encaminhando sua classificação pras quartas de final. Lucas, você que eu sei que assistiu aquele jogo, Cerro e Corinthians, sei que você assistiu porque você assiste tudo. Assisto tudo, NBA, é quase uma enciclopédia basquete, do esporte. Ana Maria Braga. O que você acha do time do Cerro pra jogar na Bomboneira? Não treme. Não treme, Cerro Porteño, time de tradição. Vai jogar na Bomboneira lotada com Tevez, sinalizador, futebol... Escravizando o futebol moderno. Não existe futebol moderno na Argentina. Exatamente. Não vai ter futebol moderno. Vai lutar. Eu falei que não vai tremer brincando, porque não vai conseguir entrar em campo. Vai ser um caldeirão. Ali não é... pro cara fazer gol ali, ele não tem que entender o que tá acontecendo, igual o Romarinho em 2012. Romarinho entrou em campo desnorteado, recebeu um passe do Emerson Sheik aos 41 minutos do segundo tempo, conseguiu encobrir o goleiro Orion, do Boca Juniors, que levou o Corinthians ao título, mas... Mas você entende de Corinthians, hein, Lucas? Pois é, né, Tito? É isso que eu ia falar. O Lucas é uma enciclopédia Libertadores, assiste todos os jogos. Não, não só contra o Corinthians, o Boca, na verdade, não liga pra primeira fase da Libertadores. Ele só passa. Não só o Boca, o River Plate... Times argentinos não ligam pra Rosário primeira fase. Rosário Central. Não ligam pra primeira fase da Libertadores. A competição começa a partir das oitavas, a partir do mata-mata. Acho que a Argentina é o país que mais tem representantes depois da primeira fase. O Rosário Central. O Racing, o Huracán. O único que não passou foi o San Lorenzo. Que era um grupo mais difícil pra mim. Que conseguiu era o, do Grêmio. O San Lorenzo empatou na Arena do Grêmio por 0-0. Foi um jogo muito complicado. O San Lorenzo sabe jogar a Libertadores, só que perdeu o Edgardo Balsa. Aí desmontou o time. Exatamente, falamos da Libertadores. Esse é um grande problema aqui no Brasil, que não pode levar sinalizadores no estádio, bandeiras. Ontem tinha já no que Morumbi, na Argentina. Né? Teve no Morumbi. Parou o jogo. Mas é bom. Exatamente, mas o que eu quero deixar claro é que a polícia e os clubes estão querendo proibir esse ato aqui no Brasil. Mas a gente... Que na Argentina tem bastante. O futebol argentino não se adequou a esse futebol moderno, esse dito futebol moderno. Lucas, fala. É bom ressaltar que as federações estaduais do Brasil proíbem esse tipo de fogos de artifício como sinalizador. Bandeiras com mastro são proibidas em São Paulo também. Isso estraga a festa. O futebol ele é um espetáculo nas torcidas, fora de campo. Mas o que a gente tem que pensar também é o contraponto disso. Se as bandeiras são levadas para o estádio, e podem os mastros das bandeiras podem ser usados como armas. Esse é o questionamento da polícia e dos clubes. O que você acha disso? É uma desconfiança disso. Em São Paulo. No Rio de Janeiro, as torcidas levam mastro, bandeira com mastro. Fica uma festa muito bonita no Maracanã, principalmente. Inclusive, até os anos 90, né, em São Paulo, tinha bandeira com mastro. Sim, com certeza. Deu problema, já houve brigas com esse tipo de armamento. Mas deixa o estádio muito bonito. A polícia tem que tomar mais atitude, saber trabalhar e organizar suas funções nesse tipo de evento. Mas eu sou totalmente contra a proibição dessas bandeiras. E o que vocês acham da ação da Comebol, que os clubes sempre cobram que a Comebol paga muito pouco por jogo. A Comebol falou que vai pagar mais, só que vai exigir estádio melhor. Eles querem estádio que aguente... Padrão FIFA. Não padrão FIFA, mas que suporte uma capacidade de gente maior, uma qualidade no atendimento da torcida que vai assistir o jogo melhor. Você acha que os clubes vão receber bem essa medida da Comebol? Você falou do estádio ali, o estádio do Independente Del Valle é um negócio ridículo. É um negócio assim que não dá pra aceitar numa competição como a Libertadores, que é tão grande assim, toda a América, todo mundo conhece. Agora, a premiação assim, dos jogos é bem baixa, tinha que aumentar também, porque a gente tá muito longe do futebol europeu. Nesse termo econômico. As premiações da Copa do Brasil são maiores? Sim, é muito pouco. E eu acho que se não melhorar isso, se a Comebol não fizer alguma coisa para melhorar isso, a gente vai cada vez mais se distanciar do futebol europeu. E eu não sei o que ela poderia fazer para melhorar isso. E uma das medidas discutidas entre os dirigentes do Brasil e dos Estados Unidos, etc., da América do Sul, é para fazer um campeonato continental, uma Champions League da América. Mas isso é uma questão muito complicada, já discutimos isso na arquibancada, já discutimos isso fora da arquibancada. É uma questão complicada de logística, os times têm que pensar melhor sobre isso. E com uma federação desse tipo, que não toma providências para melhorar o futebol... Confederação, né? Uma confederação, que é pior ainda, a gente não consegue melhorar o futebol aqui na América do Sul e na América do Norte. O que você acha, Lucas? Eu acho que a Comebol precisa tratar melhor essa competição, que é a grande vitrine do futebol sul-americano. Sul-americano. Com certeza. Precisa ter um bom nível, tem estádios bons. A maioria é bom. Agora, estádio do Cobresal, não dá pra... Você tem que viajar, pegar um avião na base militar é sacanagem, né? Estádio do Independente del Valle, não dá pra ter jogo. Agora, pelo menos no Brasil, tem grandes, boas arenas, são de nível de Copa do Mundo. Infelizmente, não temos mais tempo para falar desse assunto, que rola muito tempo para falar desse assunto, que é um assunto muito importante aqui para o futebol brasileiro. Vamos falar agora da Europa. O Leicester precisa só de uma vitória para ser campeão inglês. Vai jogar no Old Trafford contra o Manchester United no domingo. Vocês acham que o Leicester finalmente conseguem... O Leicester, todo mundo fala diferente. Leicester. Será que eles ganham esse Premier League? Eu acredito que eles não vencem o jogo, mas conquistam o título porque o Tottenham não vai vencer o Chelsea em Stamford Bridge. E o Leicester conseguiu abrir uma vantagem muito boa pro Tottenham, então só uma catástrofe tiraria o título deles. Exatamente. Além de tudo, a tabela do Leicester é uma sacanagem. Joga agora fora de casa com o Manchester United, próximo jogo em casa com o Everton e último jogo fora de casa com o Chelsea, que é rival do Tottenham. Exatamente. Então, realmente, só perde o título se fizer gol contra, porque... Você acha que o Spurs consegue uma vitória contra o Chelsea no fim de semana? Acho que consegue. O time tá muito empenhado. Eles vão lutar. Pra mim, vai ganhar as três últimas partidas. O problema é que não depende só dele, né? Precisa também que o Leicester perca as três. Coisa que pra mim não vai acontecer. Eu acho que o Vardy vai meter dois gols. Vardy vai meter dois gols no Manchester United. Olha lá o Tito. Vai ser 2-0. Tá ousado, hein? Eu sou ousado. Tito é ousadia e alegria. Nosso Mr. Catra. Sou quase só lembrando, o ano passado o Leicester venceu o United em Old Trafford 5-3. Jogaço. E o Vardy acabou com o jogo. Sofreu dois pênaltis, fez Cambiasso fez gol. Sim, Cambiasso fez gol. Então, eu acho que pode surpreender o United em Old Trafford, porque vencer o United em Old Trafford não é tarefa fácil. Mas acredito que ganha o título mesmo, caso não vença. Eu acho que o Leicester ou Leicester ganha do Manchester United no Old Trafford por 3-0 e se sagra campeão da Premier League. Lucas, o que você acha desse jogo de domingo? Você acha que o Leicester leva essa taça? Ele fala olhando pra mim e dando risada. Fala com a testa. É porque você é engraçado, você é um cara muito carismático. Parece um palhaço da... Pô, esse aqui me ama, então. Tito, eu amo você. Rei das novinhas do Mackenzie, esse me admira. Eu amo aqui. Você. Nossa, minha reputação... Se tá o boa. André corresse o tanto que você corre atrás de mulher... O Corinthians estava muito bem servido de centroavante. E se fosse o Vardy? Eu acho que ele é o Vardy aqui, viu? O Tito é o Vardy do... Só a bola barrede, meus amigos. Agora, futebol inglês. O Leicester tem tudo para ser campeão. Eu acho muito difícil não conquistar o título. Mas tudo pode acontecer. Futebol é assim. O Manchester City já foi campeão em 2012, se eu não estou enganado. De uma forma... Na última rodada, nos últimos minutos, na verdade, né? O jogo acabou 2-2, se eu não me engano. 3-2 pro Manchester City. E futebol é futebol. É uma caixa de surpresa, como já diria o poeta. E vamos mudar da Inglaterra para a Espanha, que tem três jogos decisivos pro campeonato espanhol. Os três ditos grandes da Espanha estão disputando a taça, que é o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Real Madrid. O Betis joga contra o Barcelona. Paulo, você acha que o Barcelona ganha do Betis e poderá estar mais perto da taça? Não só o Barcelona, como pra mim, todos ganham essa rodada. Todos os três. Os três. Todos os três. Se fosse um enfrentar o outro, ainda ia dar um conflito de resultado ali. Mas pra mim, vai seguir do jeito que tá até acabar o campeonato. Todo mundo vai ganhar todas até o final. Inclusive o Barcelona ganha do Betis. Entendi. O Barcelona tem a tabela mais fácil e não tem Champions League pra jogar. Então eu acho que, mesmo com os outros times podendo ganhar todos os jogos até o final, acho que o Barça vai garantir esse título. Sem dificuldade. E o Atlético de Madrid joga contra o Rayo Vallecano. O Barcelona e o Atlético estão empatados com 82 pontos na liderança do Campeonato Espanhol. E vamos aos palpites. Quem vocês acham que leva a taça definitivamente? Começando aqui pelo meu amigo Lucas Farias. Quem você acha que leva a taça no Campeonato Espanhol? Atlético, Barcelona ou Real? Atlético de Madrid campeão. Tito? Atlético de Madrid campeão. Puskas? Atlético de Madrid campeão. Paulo? Atlético vai focar Champions League, Barcelona. Caio Sandin, fala o seu palpite. Acho que Atlético de Madrid é campeão. Luiz? Barcelona. Marcola? Barcelona. Marcola. Marcola aqui com a gente. Queria... Na primeira vez que eu ouvi o nome, eu já fiquei com muita vontade de falar aqui. Pode falar. No terceiro semestre, Marcola? A gente quarto dá a oportunidade para presidiário aqui também. Exatamente. Aí já entra em... Tito, aí você complica a gente na rádio do Mackenzie. Ah, você complicou também no primeiro bloco. Eu não compliquei ninguém, meu amigo. Eu e acho você, que Victor? Eu quem, acho quem ganha o Campeonato Espanhol pra exatamente, você? Eu ia fazer essa pergunta pra mim mesmo agora. Eu acho que o Atlético de Madrid leva o título do Espanhol. Não só do Espanhol, Champions League também. Olha lá. Não, aí eu acho que é o Bayern de Munique. Mas Bayern tudo bem. Cai, o Bayern cai. Por que Bayern, não, Bayern de Munique, Victor? Porque eu acho que o Bayern de Munique tem um time superior ao do Atlético de Madrid. Por que mas... você acha que é superior? Por causa das qualidades individuais dos jogadores e de que tem um técnico muito qualificado, que é o Guardiola, que joga de maneira maravilhosa ali, impostando seu tic-tac. O fala, Barcelona Marcola. Não era superior também ao Atlético de Madrid? Olha, o Atlético de Madrid tem mais raça, tem mais marcação. Você tá querendo me complicar, o eu Victor sei. O Vitor tá entrando em contradição aqui. Não, o campeão tô, vai ser o Atlético não, de não, Madrid. Vamos pro próximo assunto. O Guardiola tá vendido pro Manchester City já. Isso já não pode complicar ele? Tito, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Quantos minutos tá aí, Donnie? 55, falta 5 pra acabar. E, Paulo, o que vocês... Paulo, não. Puskas. Tem o draft da NFL, mudando de assunto para a NFL. O que você acha dessas escolhas dos times do campeonato americano? É, ontem foi a primeira rodada do draft. Pelo que estavam falando lá na mídia e aqui também, as escolhas foram bem perto do que eles estavam falando, né? O Jared Goff, que é quarterback, foi escolhido primeiro. Carson Wentz foi a segunda escolha também, como era esperado. Agora, um fato curioso que tinha é que um defensor chamado Tanzio, 13 minutos antes de começar o draft, postaram uma foto dele no Instagram fumando. Fumando o quê? Maconha. Acabou com a carreira do cara. Falaram que foi hackeado. E aí, ele era pra ser, acho que a terceira ou a quarta escolha, pelo que estavam falando, ele acabou caindo pra 13ª por causa disso. Mas aí o Miami Dolphins acabou criando coragem, escolhendo ele. Hoje tem a segunda rodada do draft, vai continuar assim. Miami Dolphins sempre surpreendendo. Sempre surpreendendo, né? Este foi um breve comentário do Gui Puskas sobre a NFL. Vamos comentar agora da NBA, que vai ter os seus playoffs. E veio o nosso especialista em NBA aqui, o nosso querido tradicional Barba, para comentar a NBA. Atlanta contra Boston, joga na quinta-feira. E os outros times jogaram, né, Vitão? Jogaram na quinta-feira, exatamente. Ei, opa, errou! Atlanta Hawks eliminou o Boston Celtics, um jogo que é uma série que estava bem disputada, o Celtics acabou perdendo. E uma outra série que está disputada, que vai ser disputada hoje, uma partida, é o Portland Trail Blazers contra o Los Angeles Clippers. O Los Angeles abriu uma grande vantagem nessa série, o Portland correu atrás, ganhou jogos fora de casa. E talvez seja o segundo ano consecutivo que o Clippers é eliminado depois de abrir uma certa vantagem. Ano passado perdeu pro Rockets, que esse ano foi eliminado pro Golden State. E agora, quem sabe, eles são eliminados pro Portland. Agora ainda temos apenas 4 playoffs nessa fase, que seria as quartas de final da NBA. Temos apenas Pacers contra Raptors, Miami Heat contra o Charlotte Hornets, que é o time do Michael Jordan. E também temos o jogo do OKC, Oklahoma City Thunder, contra o San Antonio Spurs. Exatamente. Você acha que quem está mais capacitado para levar a taça da NBA será o Golden State ou o Cleveland Cavaliers? Olha, entre esses dois eu fico mais com o Golden State, que tá suprindo a demanda que traria assim, com a falta do Stephen Curry, que acabou se lesionando na partida contra o Rockets. O Klay Thompson subiu muito de produção, tá conseguindo suprir muito bem essa falta. E agora o próprio Golden State tem tudo para ser campeão, tem um elenco muito forte para revezar. Talvez uma dificuldade maior contra o San Antonio Spurs, mas nada demais. Exatamente isso que eu ia perguntar para finalizar. Você acha que o técnico Greg Popovich consegue uma reviravolta e consegue o título da NBA? Talvez. Ele é sempre surpreendente. O time do San Antonio é um time que é sempre muito forte, tem um elenco muito entrosado há muito tempo junto. Então é um elenco que pode sempre surpreender positivamente. O negativo quase nunca acontece. Maravilha de comentário do Caio Sandin. Vamos finalizando aqui o nosso querido programa Arquibancada MAC. Suas considerações finais ao meu lado direito, Marcola, Marcos Guilherme, suas considerações finais. Muito boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, boa noite, Doni, desculpa o atraso e até a próxima. Maravilha, está desculpado. Luiz Otávio, suas considerações. Boa noite, bancada, obrigado pela oportunidade e até logo. Lucas Farias, nosso querido amigo jornalista, fala. Foi um grande prazer retornar aqui ao Arquibancada MAC. Fico muito contente que esse projeto está sendo levado por você, pelo Doni, pelos meninos aqui do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo semestre. Maravilha. E uma boa sorte a todos, uma boa noite e um abraço. Lucas, Thiago, Paulo e Caio, saibam que as portas sempre estão abertas para vocês aqui na Arquibancada. Thiago, Tito, o nosso querido Rodo de Novinhas, fala o seu tchau, tchau aí pra galera. Boa noite, ouvintes, boa noite, Vitor, boa noite, Doni. Obrigado, bancada, pela participação. Foi muito bom participar pela primeira vez do Arquibancada MAC. Maravilha. Depois de muito tempo insistindo, estou aqui. E é isso aí. Boa noite para todos. Gui Puskas, os seus... Tchau, tchau. Boa noite, ouvinte. Boa noite, pessoal da bancada. Obrigado, Doni. É isso. Tchau, tchau. Caio Sandin. Um forte abraço a todos, como sempre. Sempre bom voltar aqui, poder ver que está seguindo em frente esse projeto, seguindo em frente com qualidade. E é assim que tem que ser, todo mundo aprendendo também na Rádio Mackenzie aqui, na Arquibancada Mac. Um forte abraço a todos e até a próxima, quem sabe. Sandin, solta o seu bom dia, boa tarde, boa noite, só pra gente ver. Ainda aqui é boa noite só, aqui só passa a noite, Vitão. Ah, que pena. Paulo Yuzo, suas considerações finais. Boa noite, ouvinte. Obrigado, Vitão, pelo convite, o Doni ali, pelo apoio. E sempre que precisar, estamos aí. Muito feliz em ver o projeto estar seguindo em frente. É isso aí. Gostaria de dar a ficha técnica do programa. Doni Paruti na sonoplastia, Felipe Kobayashi na produção. Eu sou Vitor Visotto e tchau, tchau! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental.